já passou. A canção tem que voltar. O Deus que restaurou a sorte de Sião agora com você está. Discute o seu olhar, deixa o mundo perceber que a sua alegria não é fantasia, é um novo dia, Deus é com você. O seu choro já soou como um deserto árido de dor, mas ele invadido foi por ondas de amor até que se tornou um jardim fechado do Senhor. Deixa ele caminhar no seu interior. Abre janelas da alma pra ver aquilo que Deus preparou pra você. Ninguém viu, nem ouviu, é inédito. Você precisa crer. Sintam as lágrimas, molham o chão. Comece a cantar a canção de Sião. Aleluia, aleluia, volte a ficar como quem sonha outra vez. Discute no teu olhar e deixa o mundo perceber que a sua alegria não é fantasia, é um novo dia, Deus é com você. O seu choro já soou como um deserto árido de dor, mas ele invadido foi por ondas de amor até que se tornou um jardim do Senhor. Deixa ele caminhar no seu interior. Abre as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você. Ninguém viu, nem ouviu, é inédito. Você precisa crer. Se suas lágrimas molham o chão, comece a cantar a canção de Sião. Parou pra você. Ninguém viu, nem ouviu.